ouvintes! Olá, ouvintes! Aqui é o Debor e comigo está o DM Rafael. Vamos para uma nova edição do Escudo Mestre, o seu podcast de dicas, conselhos de RPG e afins. Pois é, nós estamos fazendo essa pauta aqui extra, né? Para poder cobrir aí a falta do Guilherme e do Vitor, que eles foram atacados aí pelos ninjas da Redbox. Derrubaram o escudo, mataram os NPCs, foi um desastre. Quase um TPK, mas nós estamos aqui para segurar essa onda e não deixar vocês sem informação. Mas antes vamos para as notícias do mundo do RPG e afins. E aí, Dibó, eu ouvi dizer que você comprou um novo jogo? O RPG novo da Marvel. Eu comprei em PDF primeiro, mas estou esperando liberar na Amazon para decidir se eu compro o livro físico ou não. Ah, que legal, que legal. E o PDF, quanto é que custou? Você comprou direto na editora? Qual é a editora dele? É a Margaret Weiss, que fez os outros RPGs de Smallville, por exemplo, Battlestar Galactica e alguns outros. É, eles usam o sistema Cortex, né? Mas eu não comprei da Margaret Weiss, não. Eu comprei do Drive-Thru RPG. Custou uma bagatela, $12. $12? Ah, tem que estar barato para um PDF. O pessoal costuma cobrar pelo menos uns 20 quando faz a compra separada. É, mas esse é o preço do livro físico também. Eles estão fazendo uma estratégia de publicação diferente, que é cobrar barato pelo livro básico e encher de suplemento. E eu acho que os ninjas aqui da Redbox estão atacando nosso áudio também, hein? Ah, normal, mas não se preocupa não, que a gente vai matando um por um, até chegar no final do programa, tá tudo certo. Não é como se a gente fosse perder qualidade. Qualquer coisa a gente leva eles pra Cúpula do Trovão. Ah, tá, só mais tarde. Mas eu senti falta de uma coisa nesse Marvel RPG. É. Eu senti falta justamente daqueles a que nós vamos nos referir no episódio de hoje. Eu achei uma grande injustiça. Inclusive as pessoas estão reclamando muito nos fóruns aí pela ausência desse pessoal. Pois é, porque eles são um dos tipos de personagens mais icônicos do RPG e estiveram presentes em quase todas as edições de jogos. De quem nós estamos falando? Dos Gungans, obviamente. Então, nesse episódio do Escudo do Mestre, nós vamos falar sobre os Gungans em todos os jogos que caíram aqui na nossa mão, para você poder aproveitar melhor nas suas aventuras. Mas é imperdoável o Marvel RPG não trazer regras para fazer Gungans, cara. Imperdoável. Então vamos para o nosso assunto do Escudo do Mestre. De boa, qual foi a primeira vez que os Gungans apareceram aí no RPG? Cara, foi ainda no D&D. Isso bem nas antigas mesmo. Quando a gente comprou a caixa vermelha lá da Sociedade Tipográfica, estavam lá como uma das raças de semi-humanos, né, disponíveis para jogar. Eu lembro que algumas pessoas reclamaram desse tratamento, né? Pô, mas o Ganga vai chamar de semi-humano, como se ele fosse um monstro, alguma coisa assim, né? Mas depois as pessoas acabaram se acostumando. E o legal é que era naquela época que não tinha raça, né? Era tudo classe, então você jogava com a classe Ganga. Exatamente. Eles eram muito bons com espada e magia. É verdade que eles tinham uma tabela de XP um pouco mais cara. É. Mas, pô, todo mundo jogava com Gungan. Quase todo mundo. Mas eu acho que ainda eles tinham aquela vantagem, né? Que eles lutavam melhor com lança, usavam os sling muito bem, né? E ainda eram anfíbios, pô. Que é melhor do que isso? Aí tinham magia, poder de cura. Era a classe mais roubada que tinha. É, eu não sei, mais roubada, né? A tabela de XP era bastante severa com eles. Então, uhum, muitas vezes você jogava lá com seu maguinho, que era o Magic User, né? Que também tinha uma tabela de XP maldita, 2500 para passar de nível. E muitas vezes você chegava lá no sexto, sétimo, e ainda tava lá o Ganganzinho no segundo, no terceiro. É por isso que muita gente achava que os Gangas eram até mais atrapalhados, né? Porque eles demoravam muito para passar de nível. É, o que é uma inverdade, mas felizmente isso não durou muito tempo, né? Esse negócio das tabelas de XP diferenciado acabou sendo resolvido mais pra frente, mas não vamos adiantar o assunto. Mas aí, qual foi a próxima vez? Eles apareceram, então, no AD&D, quando saiu a primeira versão dele, não foi? É, foi aí quando ele, juntamente com os anões e os halflings, os Gungans deixaram de ser classes estanques pra virar raças, né, para ser um dos componentes da, do personagem. Então você escolhia a raça e depois a classe. Então você podia jogar com um Gangan guerreiro, um Gangan ladrão e assim por diante. É meu preferido ainda o Gangan clérigo. Ele tinha o outfit, o desenho que tinha do Gangan clérigo era o mais legal que tinha no livro. Fato, fato. Verdade. Mas eu não sei, eu sempre tive uma queda pelo ladrão. É. Mas sabe que os Gangans, eles eram muito legais assim de trabalhar. Só que eles acho que não foram ainda tão bem retratados nos jogos da D&D porque era muito fantasia, né? Eu acho que as raízes mesmo da mitologia dos Gangans, elas foram melhor aproveitadas quando eles foram levados pro mundo das trevas. É, foi o que aconteceu. Eles foram buscar lá na Tailândia, né? É. Todas as raízes das origens dos Gangans. Aquela coisa que é perfeitamente conhecida por todo mundo. É, porque os Gangans eram encontrados nas selvas da Tailândia, onde tem aquelas imagens das estátuas quebradas, né? Inclusive, eles aproveitaram um desenho desses para poder fazer o estágio do Sagat no Street Fighter. É verdade. Eu me lembro de um cartão postal tailandês que eu vi uma vez, em que mostrava assim, uma estátua caída, como se fosse um Buda, não sei o que era aquilo direito, e um caçador Gangan ali, à espreita, em cima da estátua. Era muito legal. Falar nisso, também não tinha um Gangan. Não sei se era posado ou não, né? O legal também é que o Street Fighter foi um dos primeiros jogos a colocar os Gangans também, né? É, mas você tocou num ponto interessante, né? O Mundo das Trevas já trazia Gangan. Uhum. Pra gente fazer. Só que eles tentavam... Ih, acho que os ninjas estão atacando forte, hein? É, não. Deixa quieto, vai resolver. Pera aí. Melhorou agora? Melhorou, melhorou. Tem certeza? Opa! Peraí. Tá. Não, eu tava dizendo o seguinte. Que no Mundo das Trevas, eles colocaram os Gangans meio como se fosse um tipo, né, de licantropo também. Isso desagradou algumas pessoas. Aqueles puristas, né, do AD&D. Mas você sabe como é que é isso. O pessoal do Mundo das Trevas não se dava muito bem com o pessoal do AD&D e vice-versa. Mas sabe que eu gostei dessa adaptação? Porque pela primeira vez, a gente teve a chance assim, de explorar mais profundamente a questão assim, do drama do Ganga, né? Porque o storyteller ele pegava muito pro prelúdio do personagem, a construção dele. Então você podia explorar muito mais a natureza, o comportamento dele. É, isso é verdade, mas eu não sei. Permita-me discordar de uma coisa. Eu acho que ele ficou... Claro, claro, pode falar. Então, na White Wolf, eu acho até que eles acertaram a mão, mas acertaram a mão depois. Quando justamente apareceu o Street Fighter. É. Você fica aí. Eu sei que você é um defensor do Mundo das Trevas básico, mas no Street Fighter eles apareceram como eles realmente são. Então eu acho que finalmente fizeram justiça depois de muito tempo. É, tá certo que no Mundo das Trevas eles estavam como licantropos Gangans, né? Então você podia ir do Gangan de olho esbugalhado e magrinho para até a forma Nas, que ele é mais gordão, mais poderosa também, né? Ele tem aquela habilidade dele de baba. Pô, cara, aquilo dava dano agravado, era um terror. É, mas a minha crítica é toda essa, cara. Porque o Mundo das Trevas insiste em fazer esse tipo de coisa. Não existe ninguém que seja normal. Então por que não retratar o Gangan como ele é? Sabe? Por que ficar colocando essas diferenças que na verdade são étnicas, né? Como se fossem superpoderes, o dano agravado disso, daquilo. É uma besteira. Então eu acho que no final das contas, o Street Fighter foi quem acertou, porque ele admite de uma vez por todas que sim, ali é tudo fantasia, ali é tudo maior do que a realidade, maior do que a vida. E dentro desse escopo você pode fazer um Gangan que seja um guerreiro mundial. E aí não vai ficar tão estranho, tão diferente como ficou no Mundo das Trevas. Eu sei que você gosta e tal, tudo, mas vai ser muito... É, eu não sei. Eu acho que no Mundo das Trevas ele ainda ficava melhor. Ele tinha mais a ver, né? Porque você podia colocar Gangans contra vampiros, sabe? É, eles estão mais conectados. É, você fala disso porque tinha aquele lance espiritual deles também, né? Com o mundo das águas e tudo. Isso, exatamente. Tinha os Caernes, né? Que eram submarinos. E eles podiam consagrar o lugar. Bom, nada que você não pudesse fazer com o Street Fighter, por exemplo. Né? Ganhar mais os pontos de ti se você tivesse uma arena aquática. Uhum. É, mas era um pouco mais complicado, né? Porque você tinha que começar a fazer os jogos. Quer dizer, tirando a fase do Jar Jar, onde é que tinha uma outra arena aquática, né? Bom, mas aí é uma questão de combinar com o mestre essa sua campanha. É verdade, mestre. Se você tá colocando uns gangues no seu jogo de Street Fighter, você tem que colocar alguns combates que são debaixo d'água, né? Nem que seja, de repente, uma coisa, sei lá, nos bueiros, no rio subterrâneo, uma coisa assim, né? Exato. Aliás, você acaba de me dar uma ideia. Então, poderia fazer isso, poderia colocar combates debaixo d'água e tal, porém, tem alguma complicação adicional. Aham. Por exemplo, a água pode ser venenosa, ou podem ter espíritos outros que desconfiam dos gangas que guardam aquela área, aquele caerne, alguma coisa assim, ou se for simplesmente um Street Fighter, você pode ter elementais da água ali que você precisa lutar e conquistar antes de clamar aquela arena para ser sua. E é legal porque você pode explorar até uma coisa que sempre foi dito na mitologia dos gangas, né? Se você está fazendo um jogo assim no esgoto, você pode colocar os crocodilos, jacarés do esgoto, e sempre vai ter um maior do que o outro. Você pode até mesmo colocar aquela criatura dos mitos gangas, né? O Gulberfish. Aham, é verdade. Tá aí, você me convenceu. De repente ele até fica legal no Street Fighter. Mas eu ainda acho que ainda fica melhor trabalhando com o horror pessoal do ganga. Eu diria que você precisa ter muito trabalho. Você tem menos trabalho quando você está no Street Fighter. Mas é isso aí, é uma questão de gosto e eu respeito. Sabe quem trabalhou também muito bem essa temática dos gangas? Quem mais? Eu não estou lembrado agora. Assim. Olha, imediato. Então, na época da Dragão Brasil, olha quanto tempo. Na época da Dragão Brasil, Marcelo Cassaro, ele fez uma adaptação, que ele fez o quadrinho, ele, acho que primeiro saiu numa Só Aventuras, ou não lembro se foi uma matéria, sabe? Não, lembrei. Acabou rendendo história em quadrinho, Lua rendeu... Dos Gangas, isso? Lua dos Lua Gangas? Lua dos Gangas, exatamente. Gangas, né? Isso. E que se passa na lua deles, e numa cidade suspensa de outro ganga. Pô, mas isso foi meio polêmico na época, não foi não? Foi. Ah, tá vendo como é que foi polêmico? Foi polêmico e mamiludo. Porque pela primeira vez assim, ele colocou gangas de peito de as mulheres gangas com peito de fora, né, com os seios à mostra. É, o pessoal até ficou criticando assim, mas pô, ganga não é meio anfíbio? É que tem uma mária que não sei o que lá. E ele era até meio mal educado na época quando escondia isso pro pessoal. Desnecessário isso, né? Mas enfim. É, eu lembro que ele falava, mas desculpa se eu gosto das minhas gangas com peitos, com seios. Se você não gosta de seios, o problema é seu. É muito, muito incorreto o senhor Cassaro, mas enfim, a obra dele está aí, está para ser analisada. Eu acho. Eu não gosto de tudo que ele escreveu, não, mas essa da Lua de Gangas até que estava bem legal. Mas sabe que eu gostei muito dessa série, porque ela reapresentou os gangas no mundo, né? Então, assim, já estava um pouco batido o uso de gangas no D&D, e com essa série nova ficou muito mais legal trabalhar com os gangas nos jogos. Porque tinha uma batida mais tribalista, né? É, exatamente. Foi um ganga assim, mais primal, né? Podia se recuperar algumas coisas que não ficaram muito bem com a D&D, porque, afinal de contas, você reunia, já pensou, você reunia aquele paladino humano, aquele clérigo anão, e só de repente tinha um gangan com uma lança e tal, no meio do cavaleiro, do clérigo. Era meio complicado, não é impossível, mas as pessoas às vezes ficavam perdidas. Né? Ih, acho que os ninjas te atacaram aí de novo, hein? A gente tem que matar esses ninjas. Peraí, só me dá um segundo enquanto eu pego aqui as minhas espadas e lanças para defender o castelo, só um segundo. Pronto, melhorou? Acho que melhorou. Então vamos sim. Então, mas aí a gente falava do Lua de Gangas, né? É, e eu vou te falar, hein, até que a ganga da capa da HQ era até bem jeitosinha, hein? Seu conceito de jeitosinha me... Ah, mas ela era bem malhada, né? Tinha um peitão assim pra fora. Foi bonito. Pra ganga, talvez. Foi polêmico, polêmico, polêmico. Se aquele bosta de mamares assim, se não reconhece isso como uma aberração, mas tudo bem. É, a gente. Que... Ouvintes, nós vamos tentar separar aqui umas imagens, né, dessas obras que a gente está mencionando. Depois vocês acessem a show notes, que tá tudo lá para vocês poderem ver. Porque às vezes a gente falando assim, eu não lembro, ou teve gente que não conheceu. Aí, afinal de contas. Pois é, né? E a gente não tinha nem nascido ainda, né? É difícil de encontrar hoje em dia. E quem não acompanhou as discussões das sessões de cartas da Dragão Brasil não tem nem ideia da polêmica que muito, mamilo. Olha. Bom, e onde mais você acha que é legal quando a gente trabalha com os gangas? Ah, bom, você falou aí do Lua de Gangas, isso me lembrou de uma outra coisa, né? Que o trabalho do Marcelo Cassari é muito inspirado em animes. É verdade, ó. E aí você tem aquele anime seminal, né? Que mostrou como é que gangues, né, de gangas selvagens agiam e tudo e tal, que é o Akira. É um negócio fenomenal. Qualquer um que queira jogar com ganga precisa ler Akira. Cara, olha, eu não digo nem HQ. HQ é muito legal. Mas na animação do Akira, os gangas ficaram, cara, perfeitos. Eles passando com as motos, o vento batendo assim, e as orelhas deles, sabe, indo no vento. Pô, você sente o peso delas, elas têm uma textura incrível, cara. É, mas aquela animação foi feita com muita qualidade mesmo. É uma pena que só teve um volume, né? E você ouviu dizer que Akira agora vai ser um filme? É verdade, mas queriam chamar o Keanu Reeves para ser o Gangan principal e acho que ele não topou. Ele tem uma coisa, assim, uma ética pessoal que eu considero muito interessante. Ele não gosta de interpretar personagens de uma etnia sendo ele de outra. Então, acho que ele tem razão, não tá certo. Mas se bem que o Keanu Reeves, ele pertence a metade das etnias do planeta, né? É, mas assim, não adianta, ele é muito parecido com a parte humana dele, entendeu? Ninguém diz que ele não que ele tem sangue Gangan. Então acho que deveriam chamar um Gangan para fazer o papel do Gangan principal. Eu ouvi dizer que o protagonista do Akira deve ser aquele ator do Tron. Que é a namorada dele. Você lembra com a namorada do Kaneda, que é o Akira que é o Kaneda? É o Kaneda, é o Kaneda, e o Akira é o Akira. Exatamente. Qual é a dúvida? Então, a namorada dele, que eu não lembro o nome, eu acho que vai ser a Kristen Stewart, do Crepúsculo. Fato. E pra interpretar o líder da gangue Ganga, estavam considerando um ator chamado Ahmed Best. Ah, eu não sei. Eu... É um comediante, não é isso? Uma coisa assim. Ahmed Best. É, ele dublou o jogo, sabe? Ele já fez o manto no Marvel Ultimate Alliance. Ele também já participou de algumas séries. É, papéis assim um pouco menores, né? Mas ele tem um jeito de andar muito próprio, assim, que eu acho que pô, ia ficar bem legal, assim, pra representar lá o líder do. Eu não sei, quer dizer, ele é um bom ator e tudo, e acho que eu gosto muito do trabalho vocal dele. O fato é que a voz dele parece com a voz de um ganga. É, o jeito de falar, né? Acho que ele nem ia precisar interpretar muito. Ele imita muito bem, mas sei lá, tudo depende. Se nenhum grupo de ganga já começou a fazer pressão, né, pra eles escalarem atores ganga de verdade. Ah, mas eu acho que ele ia ficar muito bom. É. Sei lá, você viu o que aconteceu em Avatar, né? Acho que o M. Night Shyamalan mereceu todas as críticas que recebeu por causa disso, onde já se viu. Ah, você tá falando da animação do Avatar. É, da animação. Não, eu tava pensando que você tá falando da adaptação do James Cameron. Que ele fez nem, lá. Esse nem fala, cara. Esse eu nem considero. É. Mas, cara, eu acho que ficou legal esse negócio do híbrido, do humano com ganga, né? E o cara se apaixonando pela ganga lá do planeta. Só pra ele descer lá na cidade submarina, não é como se humanos não pudessem usar trajes pra fazer isso. É, mas é que tá. Isso foi parte, assim, do problema, né? Porque quando. Lá no final, na luta final, eles quebram. Vão quebrando a armadura do sargentão, né, dos humanos. Aí começa a pressão a arrebentar, ele vai se sufocar, e ele fica um tempão se sufocando e continua lutando. Aquele cara, o Coronel Quart, né, Quart, alguma isso. coisa assim. Ele depois fez o vilão no Conan, né, e ele tinha um ajudante ganga. Você vê como essas coisas são conectadas. Ele fez o quê? Esse ator que fez o Coronel Quart, ele fez depois o filme novo do Conan o Bárbaro. E o vilão dele, naquele filme, tinha um ajudante ganga. Nossa, cara, eu não cheguei a ver. Eu não vi. Pô. E ficou legal? Assim, porque falaram que o filme do Conan foi muito ruim, né? É, mais ou menos. Mais ou menos. O problema é que essa coisa, essa tendência Hollywood, né? De ter que fazer um escolhido pra salvar o mundo e tal. Mas eles acertaram a mão no ajudante de ganga. Ele não estava lá para ser apenas um alívio cômico. Ele tinha um papel fundamental na trama. Tipo, ajudar o Conan, assim, etc. Ele não era exatamente totalmente bonzinho, nem totalmente malzinho. Ele tinha uns tons de cinza. Eu acho que é muito legal quando se trabalha assim com tons de cinza, sabe? Que nem aquele outro jogo que a gente vai falar daqui a pouco, mas... Porque eu acho que aí você consegue pegar bem a psicologia dos Gungans, mostrando dessa forma. Eu acho que foi o personagem mais verdadeiro naquele filme. De outra forma, é até meio descartável. Oh, legal, hein? Eu vou procurar. Fica a recomendação aí, ouvintes. Ah, legal, legal. Então, com o Bárbaro, preste atenção no ajudante Gungan. Bom, mas aí a gente falou de filmes e jogo. Tem um jogo que eles trataram muito bem os Gungans, né? Que foi quando a gente começa a entrar com os Gungans no espaço. E até agora a gente não tinha visto, né? É, esse joguinho de ficção científica que tem saído agora. Uhum. Tem tratado do assunto talvez até melhor do que D&D, melhor do que Street Fighter, melhor do que qualquer um outro que tenha vindo antes. Pois é. Eu acho que os Gungans, eles ficaram muito bem no espaço, sabe? Eles têm um lugar muito bom para ser trabalhado em jogos espaciais, ficção científica, né? Com esses poderes místicos. Eu acho que o melhor que eles ficaram retratados até agora, assim, nos jogos, pelo menos, jogos eletrônicos, games, foi no Mass Effect. Nossa, cara, o Paulo Antunes, né, do God Mode, ele fica o tempo todo enchendo o saco, dizendo que a gente tem que fazer um RPG baseado em Mass Effect. Eu já tinha até comprado... Pois é, eu também tava nessa. Mas eu só consegui arrumar a oportunidade pra jogar agora. Cara, assim, é sensacional. E os Gungans, cara, os Gungans fazem a galáxia girar praticamente. Não, é impressionante, porque eles são uma das raças mais importantes do Conselho, né? É, são uma das três raças do Conselho, né, no começo do jogo. Oi? E os ninjas aí de novo? É, não, são os ninjas anti-spoiler. Mas spoiler, cara, isso aí... Não, o jogo já sabe. Tô dizendo que os Gungans são uma das três raças do Conselho Galáctico. Aham. Que governam são os Gungans, os Asari e os Salarians. E é legal que logo no início um personagem Ganga entra pro grupo, né? Que você pode escolher ele para ser jogador. É, um dos meus favoritos. Ele é da Sisek, é o Gangaros. O Gangaros, é. É um cara todo. Ele tem vários problemas, assim, a personalidade dele no 2, no Mass Effect 2, vai sendo mais desenvolvida. Ele tem. Sérios problemas assim de identidade, de se afirmar como. É, mas também que acabou com aquela ameaça, ele foi excluído da cidade, ele teve que sair buscando a vingança. E também teve a questão, né, do. Lá de dever a vida, ele ficou devendo a vida também pro. Pro Shepard. Então ele é obrigado a acompanhar ele, né, no jogo. Ele meio que se obriga, né? Ele tem uma dívida pessoal com o Shepard que ele considera. Isso, é dívida de vida que eles chamam, né? É, ele considera quase como se fosse um mentor também. Uhum. Que, claro, se você escolher jogar com uma comandante Shepard, ele sente uma certa atração também, que você pode escolher corresponder. Mas acho que isso foi só no 2, né? Só no 2. Mas se você reparar bem em alguns diálogos do 1, Isso já tá lá escondido. É, na verdade, eu acho que quando ele saiu a primeira versão do 2, ele tava liberado pro Gangaros ter relacionamento romântico. Tanto com a Shepard feminina, quanto com o Shepard. Nossa, mas isso é muito, muito esquisito, as pessoas não iam gostar. É, só que aí ficou polêmico demais e eles preferiram bloquear. Só que já disseram que no próprio disco do jogo tem todos os diálogos, as cenas, só que não é liberado pra conseguir chegar nelas. Mas tá tudo lá no disco. Eu tava lendo agora há pouco, inclusive, né, nessa pauta, e eu fui buscar na wiki, né, do Mass Effect, e eu vi que tem uns camaradas que conseguiram inserir umas linhas de código assim, e aí você destrava esse conteúdo. Só que, assim, o vídeo não fica todo pronto, não, é, não tá meio cru e tal, mas dá pra fazer. Se você tá interessado só na história, olha aí. É, bom, mas eu só jogo com o Shepard masculino e, na boa, cara, eu não ficava jogando pra poder ficar me roçando num ganga. Não quando tem a Miranda por perto. Não, e o pior é que tem um dos diálogos depois, que é a Shepard, ela fala assim que a língua dele é espetacular, cara, isso é nojento. É, gosto não se discute, como eu já falei antes. Mas isso que é legal no Mass Effect, né? Porque ele tem pra tudo. Tem o homossexualismo, o heterossexualismo... Xenofilia. E a xenofilia, né? O xeno... sei lá como é que se chama. O ismo. Xenofilia, exatamente isso. Atração romântica por membros de outras espécies inteligentes. Mas com ganga acaba ficando muito bizarro, né, cara? É, enfim. Mas daí, vai ver, foi daí que saíram os semi-humanos lá do D&D. É, ou aquelas certas adaptações da época do Mundo das Trevas, né? Que ficavam pulando pela internet nos anos 90. É, isso foi antes de sair o suplemento que falava dos outros licantropos e que falou dos gangues, né? Mas enfim, putaria, fora. O Mass Effect, como eu tava dizendo, é um dos melhores jogos que você pode ter. Porque tudo, cara. Ganga em espaço tem tudo a ver. Em primeiro lugar. É um universo altamente cinzento, né? Quando as morais não são absolutas. Então, você... Às vezes você tem que fazer escolhas éticas que são muito complexas. Você pode ficar um tempão pra decidir se, né? Você, do lado de fora, né? Do videogame. Fica pensando, porra, mas que agora? É verdade. Sacrifico aquele, sacrifico o outro. Não, o que eu faço? Pô, mas e você, sacrificou o Gangaros? Eu não consegui, cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom pro jogo, assim, é um dos melhores. Eu acabei sacrificando um dos outros personagens, que era quase como um mestre pro Shepard, mas eu tive que manter o Gangaros, porque ele era muito melhor. É, não sei se melhor, mas, cara, ele é... Assim, porque ele tem ele dá mais oportunidade, falhas, né? É, exatamente. Falhas, então é legal você ver a história do cara se desenrolar. Eu não gosto do outro. O outro era muito bom, mas ele era muito, todo muito certinho. É. Então, eu não gosto muito disso. Mas aí, o Mass Effect, ele explorou, né, o Ganga no espaço. Só que a gente chega no melhor jogo que trabalha com os Gangas. Ah, claro. Porque mostra, né, como eles podem ser mais acinzentados na galáxia, no universo. Mass Effect é muito bom, mas se você quer um tratamento profissional mesmo, e ainda mais em termos de RPG, você tem que ir atrás de, óbvio, Warhammer, cara, 40k. Warhammer 40k, pô, perfeito. E eu tô muito na pegada do Warhammer 40k ultimamente. Não, quando você pega um daqueles soldados, né, os fuzileiros de elite do Imperador Nas, cara, eles... É, e você poderia gritar, For Emperor Nas! For Utaganga! Pô, é muito legal, cara. Você monta naquelas bestas, né? E tem os seus escudos e ficam jogando as bombas. Nossa, cara, é muito legal. E a melhor arma, o melhor equipamento, a melhor armadura, os melhores gritos de guerra. E ainda por cima serve o Imperador, cara. O que mais você quer? Não tem espectro que se salve, não tem orc, não tem ameaça nenhuma do universo de Warhammer 40k que sobreviva um pelotão de Gangans devotos. Não, e é legal porque às vezes tem várias escolhas morais que você tem que fazer durante o jogo. Porque às vezes você tem que proteger as colônias, você tá lá lutando para proteger elas, mas aí de repente você é obrigado a ter que, por ordem do imperador, a ter que conter aqueles humanos. E sacrificar uma colônia inteira. mas você pensa que isso é monstruoso e tal, mas graças ao sacrifício dessa colônia você ganhou tempo ou recursos para salvar a galáxia. E o Imperador Nas, você sabe, ele tem que consumir mais de 1000 corpos humanos por dia para poder se manter. Então você tem a obrigação de defender o Império e conseguir mais gente para poder continuar. Aí você pensa, é uma coisa errada? Talvez, né? Mas sem ele, todos os inimigos iriam dominar o universo. É, assim, há alguns críticos que dizem que talvez, se fosse assim, os gangues não mereceriam viver, né, já que eles precisam cometer esses sacrifícios todos, mas eu não sei, eu acho que isso é uma coisa que dá muito pano para manga para discussão durante o jogo, e a gente não pode simplesmente enxergar essas coisas em termos de preto no branco. É, então, ouvinte, deixa suas opiniões aí nos comentários, fala bem o que você acha. Que essa interpretação, né, do lado obscuro dos gangues, dessa zona cinza, de ter que matar, comenta aí como é que foram os seus jogos, se você como é que você trabalhou com eles no Warhammer 40K. Especialmente no Warhammer 40K, mas se quiser comentar do Mass Effect também, seja bem-vindo. É, exatamente. E qualquer outro, conte suas aventuras dos gangues, por exemplo, no Mundo das Trevas, ou no Street Fighter, ou até no D&D. Vai lá, aparece, comenta. Eu ainda acho que do Mundo das Trevas é o melhor, hein? Mas depois a gente testa aí com o Street Fighter. Tá ok, fato, combinado. É. Bom, então a gente chegou na melhor hora aqui do Escudo do Mestre. É, esse foi rapidinho, mas foi intenso. Então, vamos lá, você está preparado, Demi Rafael? Estou de boa, onde só dois homens entram, um homem sai. Estamos entrando na Cúpula do Trovão. A Cúpula do Trovão. A Cúpula do Trovão. Eu começo ou você começa? Ah, você que sabe. Então eu vou começar. Tá, ok. Vamos lá. O tema é Cidade Secreta. Cidade Secreta. Cidade Secreta. Eu acho que eu vou pensar alguma coisa assim, já que a gente já tava falando de Warhammer 40K, né? Vou tentar pensar em alguma coisa que você possa usar nesse tipo de universo, mas também dá para adaptar para Mass Effect. Eu não sei no cenário mais moderno, no cenário atual moderno, né? Não no futurista. Mas para Cidade Secreta, ó, eu acho que a gente podia fazer o seguinte: os personagens, eles estão fugindo do ataque de uma armada. Então eles acabam encontrando um NPC ganga. Sei lá, pode ser pode ser o Plot já pra encontrar, pode ser um outro jogador, mas eu acho que é melhor se for um NPC. Mas eles esbarram nesse personagem e de repente até, ó, salva a vida dele, ó, o gancho, salva a vida deles pra ficar com um débito de vida e eles vão ter que ficar com o NPC a tiracolo. Quando vai ter uma invasão no planeta onde eles estão, ou na cidade, dependendo do jogo, né, se for D&D. E, só que as forças do planeta ou da cidade, elas não são suficientes para poder rechaçar a ameaça aí da invasão. Então o que, que eles vão ter que fazer? Vão ter que pegar esse NPC ganga para convencer ele até levar para a cidade secreta dos gangas e conseguir, ó, fazer um acordo para os gangues se unirem com o povo humano para poder lidar contra essa ameaça. É. E você já tem intriga política. Você explora a cidade submarina ganga, né? Olha, que legal, hein? E tem a chance de ter aí um desentendimento. Ó, perfeito. Perfeito, parabéns. Pô, obrigado. Foi um pouco difícil, mas gostei da ideia. Eu acho que eu vou usar em um jogo meu, hein? É, então. Beleza, manda aí alguma coisa então pra eu pensar. Ó. Então, nessa pegada aí, né, que eu tava falando, invasão. Então faz alguma coisa com o tema de criação de exército. Criação de exército. Tá, tá. Peraí, vamos pensar. De repente. Não, pensei num negócio aqui, mas já não vai dar tão certo. Você falou de botar um NPC Gungan. Eu acho que ficaria legal com o NPC Gungan também, mas. Não, vamos mudar isso. Vamos mudar isso. É. Vamos destrinchar aqui, de repente. É, vamos lá. Então você tem um NPC, que é mais ou menos o patrono do grupo. Uhum. E ele é uma espécie de político, um embaixador, um nobre, uma coisa assim. Só, aí você tem um Gungan no grupo, pode ser o grupo todo, pode ser apenas um, não importa, né? Tem que ter pelo menos um. E aí vai ter uma votação importante de qual esse patrono vai participar a respeito da criação de um exército. Só que quem está propondo a criação desse exército é um político corrupto que quer concentrar forças na mão dele, e tipo, o objetivo final dele é decretar uma espécie de regime de exceção, de estado de exceção, e aí ele vai usar esse exército. Oh, complexo, hein? É, então, são muitas camadas. Você vai usar esse exército aí pra atingir essa dominação completa. Mas primeiro ele tem que tirar as travas democráticas do caminho. E aí, o que acontece? Vai ter alguma ameaça que precisa de um exército para resolver. Um exército vai estar oculto, né? Ninguém vai saber. Aí o grupo começa a investigar a origem desse exército. Deixa eu ver. Ah, e o gancho vem aqui, olha só. Pensei nisso agora. O patrono dos personagens, de alguma forma, vai estar incapacitado, não vai estar presente na hora da votação, mas o Gungan vai. Ah, mas aí o Gungan é o jogador? Ou não, tem que ser um jogador. Ah, mas legal, aí, hein? Ó. Ele que vai decidir, afinal de contas, depois disso devem ser várias aventuras, né? Uh-huh. E aí chega nesse clímax da aventura, né? O clímax político, né? E ele, o jogador Gungan, depois de tudo que ele viu, da ameaça que tá vindo e tal, do exército oculto, ele que vai ter que decidir se aprova ou não. Ele vai ser o voto de desempate. Ou seja, se ele não aprovar, os outros personagens vão morrer. E se ele aprovar, ele pode estar criando um grande problema pro mundo depois. Ó, oh, legal, hein? Gostei, porque você trabalha bem essa área assim dos tons de cinza com os gangas. Legal, hein? E o mais interessante é que a gente ainda pode unir lá com a minha outra ideia. Que você faz com que a ameaça, né, da cidade para que precisou para defender e que precisou da ajuda da cidade secreta, pode ser a mesma ameaça que depois vai levar para a criação do exército. É, oh, legal, se o pessoal não gostar, assim, se não se incomodar de ficar um tema assim, de repetir mais ou menos o tema, né? De ameaça, exército ou coisa. Mas, enfim, jogadores de RPG curtem essas coisas de militaria, então acho que não vai ter problema nenhum. Ok, pessoal. A pauta foi improvisada, né? A gente tava aqui salvando o Vitor e o Guilherme do ataque dos ninjas, ou pelo menos segurando forte enquanto eles se salvam. E o importante é que nenhum ninja escapou da cúpula do trovão. É verdade, ouvintes. Os ninjas foram todos varridos daqui, varridos completamente para longe. E é por isso que agora nós vamos encerrar este episódio do Escudo do Mestre. E eu espero que vocês tenham curtido. Por favor, apareçam, compareçam, comentem aí no fórum Terceira Terra. E a gente se vê numa próxima vez. Até mais, ouvintes. Até logo.